se eu te encontrar por aí, eu vou pedir a Deus pra segurar a dor. Eu sei que você foi o meu primeiro amor. Não vai ser fácil te encontrar com outro. Assim vai ser pra você. Duvido que não vai mais sentir nada. Me ver com outro alguém pela calçada, trocando um sentimento que sempre foi seu. Seu corpo em meu corpo, seu beijo em meu beijo, é fogo que queima, explode o desejo. Eu paro no tempo e nesse momento a gente quer se devorar. É nisso que dá. Se vejo seus olhos, é coisa de pele. Entra pelos poros, não quero te ver, nem me arrepender, não quero chorar. Assim vai ser pra você. Não vai mais sentir nada. Me ver com outro alguém pela calçada, trocando um sentimento que sempre foi seu. Seu corpo